Follow. Yeah, B.I. Say, sem o teu olhar, não sei se vai dar amor. Oh, oh, oh. Sem você aqui, não vou conseguir. Não vou. Oh, oh, oh. Perto de mim é o lugar que você tem que estar. Colada do meu lado até o dia clarear. Faz do meu lar a sua moradia. Faço de tudo pra ficar na sua companhia. Te desejaria dia após dia. Olharia pro céu e agradeceria por ter você e a TV. Com edredom de conchinha, cê quer mais o quê? Eu vou fazer diferente. Amor de verdade a gente apenas sente. Não entende, não consegue ver. Por essas e outras eu não sei se. Sem o teu olhar, não sei se vai dar amor. Oh, oh, oh. Sem você aqui, não vou conseguir. Não vou. Oh, oh, oh. Os pingos caem na janela, sozinho eu penso nela. Tipo amor de novela, fico só à sua espera. Atmosfera perfeita e sincera. Linda como flores que nascem na primavera. É só você que me instiga. Vem ficar comigo e deixar de lado as amigas. Tô com saudade daquele frio na barriga. Quem quiser falar, eu não ligo e cê não liga. Falta até figa pra te ter de novo, nega. Conto os minutos enquanto a hora não chega. Cê fica brava comigo, te deixo louca. Enquanto o meu foco é apenas na sua boca. Sem o teu olhar, não sei se vai dar amor. Oh, oh, oh. Sem você aqui, não vou conseguir. Não vou. Oh, oh, oh. Sem o teu olhar, não sei se vai dar amor. Oh, oh, oh. Sem você aqui, não vou conseguir. Não vou, whoa, whoa.